E essa aqui vai pro meu parceiro Romildo. Eu vou tocar meu forró e pra você dançar o chão levanta a pó. Mas meu forró vou tocar e dança, dança, se sem parar. Eu vou tocar meu forró e pra você dançar o chão levanta. Dança, Cris Brito, dança, Cris Brito. E quando eu toco sim, meu forró, o chão levanta a pó. Vem pra cá, então fica aí parado. Esse é o piseiro swing, tô na batida do teclado, na guitarra só na voz. Vem dançar com forró nós. Vem pra cá, não fica aí. Choca no som, eu vou tocar. Pra você dançar o chão levanta a pó. Mas meu forró, eu vou tocar. Sem parar, eu vou tocar o meu forró. Pra você dançar no chão, levanta. Mas meu forró, eu vou tocar. E dança, dança, dança sem parar. Sucesso, sucesso, sucesso, sucesso, sucesso, sucesso, sucesso, sucesso. E tá no França.